Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, eu quero estar vivo pra ver um homem pisar em Marte. Aqui é Marcos Pontes, astronauta, e eu quero estar vivo pra ir a Marte. Garoto, muito bom. Muito bem, nerds, olha só, estamos aqui em um Nerdcast mega especial com o Marcos Pontes, mais uma vez retornando ao Nerdcast. Em 2015 a gente gravou um episódio espetacular sobre toda a trajetória da carreira do Marcos Pontes até ele se transformar em um astronauta, o primeiro astronauta brasileiro, e como foi o voo espacial dele. Se você não ouviu, esse episódio é fantástico. Fantástico, tem link aí no post. Mas hoje a gente trouxe o Marcos novamente para falarmos sobre a nova corrida espacial, cara. Está acontecendo uma corrida completamente nova, privada, com participação de governos também, mas muito diferente do que aconteceu lá na época da Guerra Fria, cara. Vamos entender o que está acontecendo, qual é o próximo passo da humanidade para a fronteira final. E-mail! Canelada! Canelada! Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de vez em Canelada do Nerdcast! Vamos! Muito bem, Malzito! Olha só, agora a gente misturou, tá tudo errado. É crossover. Crossover dos dois desordeiros. É os Vingadores agora, a gente era o time B. Ai, Vingadores! Ah, exatamente. Eu sou o Homem-Formiga. Olha só, hoje estamos assim porque o Léo, nosso querido amigo Léo, está viajando, está de férias. Nova York. É. Nova York, Nova York. Tá queimando a língua, depois de tantas críticas. É. E aí? Então, tá viajando. Aí não pode ser Mal e Léo. E o Azaghal também está viajando. E o senhor está em viagem. Só eu que tô no escritório. Eu também estou viajando, exatamente. Eu estou no México porque eu vim ver Deadpool 2. Ai, meu Deus, não posso falar nada, assinei o papel que eu não posso falar nada. Mas, okay. Ó, o que eu posso falar é que eu entrevistei o senhor Ryan Reynolds e foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro a entrevista, vai estar em breve no Nerd Office, só aguardem. Tem que passar o Vingadores, né? Ninguém quer Vingadores primeiro, depois vem Deadpool. Depois, deixa acabar o hype, senão ninguém vai ver exato, nada. Exato, deixa acabar o hype dos Vingadores, depois a gente fala... E queremos falar hoje, Malzito, do processo seletivo do segundo semestre de 2018 da Faculdade Méliès, senhor. Muito bem. Olha só, já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Faculdade Méliès, com bolsa integral e parcial para os primeiros colocados desse processo seletivo. Ó, que beleza. Se você não conhece, eles têm graduação nas áreas de animação 3D, jogos digitais e design gráfico, cara. Se você está perseguindo estas profissões maravilhosas e você não conhece a Faculdade Méliès, tá? Sua chance para fazer o processo seletivo agora no segundo semestre. Faculdade ideal para quem quer entrar no mundo da produção de filmes de animação, games, desenho animado, publicidade. A Méliès é a melhor escola de animação do Brasil e está entre as melhores do mundo em artes digitais, segundo o Animation Career Review. Os ex-alunos da Méliès, todos só, trabalharam em estúdios como a Sony, Rockstar, Valve. Tem gente que trabalhou em God of War. Olha aí, jogo do ano. Jogo do ano. Trabalharam em... Galera, ex-alunos do Méliès já trabalharam em Game of Thrones, em Homem-Aranha, Thor. Ou seja, é a galera que está no topo do seu ofício, cara. Muito bom. Acesse o link aí no post pra você conhecer os cursos e garanta sua vaga no processo seletivo agora para o segundo semestre, rapaz. Olha só, os alunos do Méliès são mega procurados pelas grandes agências e produtoras, estúdios e tal. Não perca essa oportunidade. E no dia 4 de maio, que é o quê? May the 4th. É, May the 4th. Exatamente. É o Star Wars Day. Vai ter o Méliès Lab Episódio 3, que vão ser vários workshops gratuitos pra você sentir como é ser um aluno Méliès, certo? Se você não sabe como é que é, quer conhecer a faculdade antes de se comprometer, vai se informar pra você ir no Star Wars Day, dia 4 de maio, e estar lá participando de um workshop gratuito. Maravilha! Hoje, Mauzito, também é dia de Nerdcast empreendedor. Olha aí, já está na sua timeline. Hoje eu, Azaghal, Flávio Augusto e Sandro Magaldi vamos falar sobre a importância dos sócios. Olha aí. Era mesmo. Cara, não, sério, é um episódio muito importante. A gente já falou um pouco da importância de sócios antes nos Nerdcast Empreendedor, mas hoje a gente vai focar muito nisso e no aspecto humano de ser empreendedor. Ou seja, aspecto humano lida com sociedade, lida com expectativas, com alinhamento dos sócios, com alinhamento de valores dos sócios, entendeu? O Flávio falou uma coisa muito... Por exemplo, sócios têm alinhamentos diferentes sobre o valor da honestidade, por exemplo. Um cara acha que ser honesto é uma coisa, outro cara acha que é outra. Isso pode gerar conflito, aliás, vai gerar conflito e pode acabar com a sociedade. Não só de honestidade, tô falando de outros valores e do que os sócios querem pra empresa. Às vezes tem um sócio que é muito focado em operação do negócio e outro que é focado em expansão do negócio, entendeu? Então, assim, é muito interessante você entender como um sócio pode complementar o outro e quais são os perigos que acontecem na hora de você formar uma sociedade. Às vezes você é um cara muito brother, seu, o cara, você tá empolgado, quer ser sócio do cara porque você é amigo dele, conhece ele, confia nele, mas será que na hora do dia a dia do trabalho vai ser saudável essa sociedade? Às vezes quer fazer com o cunhado também, né? Tá tudo no papel escrito pra vocês saberem exatamente o dever e as obrigações de cada um, da performance de cada um. Cara, muito maneiro esse papo, escuta agora. Você sabe que o Nerdcast Empreendedor é trazido a você pelo meusucesso.com, que é a sua escola de insight e negócios, que tem link aqui no post pra você aproveitar e ir lá conhecer. Cara, é incrível o trabalho documental que eles fazem com world class, de primeira classe, sobre os empreendedores brasileiros. Cara, é uma aula. Aliás, esse Nerdcast Empreendedor tá uma grande aula do seu Flávio Augusto, que é muito, muito bom. Aproveita essa aula gratuita e já baixa o Nerdcast Empreendedor que tá no seu feed. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 17 foguetes. Atenção, vou falar sobre lançamentos da Nerdstore, Malzito! Olha aí, eu quero só ver, viu? Se vai ser um lançamento digno da minha participação. Porque quando eu e o Léo estamos aqui, são lançamentos maneiros. Certo. Ó, eu vou te falar. Temos Stranger Friends. Olha só. Que bonitinho. Que flashback, cara. Esses amigos improváveis dos anos 80 com um estilo mega oitentista, cara. Que maravilhoso. Tá muito bom. Temos o Super Dustin também no mesmo estilo, só que mais um estilo mais cartoonizado videogame. Excelente Super Dustin. Ok. Isso aí era, tá aprovado. E temos o Call of Faraday. Olha aí, incrível esse grupo, cara. O grupo mais improvável de heróis do Call of Cthulhu, do Nerdcast RPG, tá aí, heróis mais uma camiseta. E um canalha, né? Que é isso, rapaz? Que é isso? São todos heróis, todos lutando pra sobrevivência. Ok. Vá, aproveita. Agora tem link aí no post pra você aproveitar esses grandes lançamentos, né? Só vocês sabem que acaba rápido, então pega logo o seu tamanho. Leva pra casa, rapaz! Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! I know there's something in the width of your smile. Ih, mal, olha só. Ai, meu Deus. Olha a música. Sabe que esse é o pior momento do ano pra mim. Por sabe, quê? Né? Por quê? Que eu fico traumatizado. Que eu tenho que fazer um filtro desgraçado desses vídeos. O mal tem que selecionar as histórias desgraçadas. Mas então, olha só. Está chegando o Dia dos Namorados. Está chegando, né, em junho. Mas a gente já quer, desde agora, que você mande as suas histórias para o Nerdcast. Olha só. Você já sabe, qualquer história relacionada ao amor, pode ser pedido de Exato. Namoro, pode ser você se oferecendo aí no mercado. Olha aí. Pode ser uma história, um pedido de perdão, pode ser uma história bizarra, pode ser tudo, cara. Sim. O mais importante é você mandar um e-mail pra nerdcast@jovemnerd.com.br com o assunto Dia dos Namorados e depois um tracinho. Isso. E aí o assunto do seu e-mail, ou seja, pedido de namoro, menino procura menina, ou menino procura menino, o que for, menina procura todo mundo. Casal procura menino, casal procura menino. Menina. Tudo. Já apareceu, já. Vale tudo. Ó, oh, que beleza. Vale tudo. Vale tudo no Dia dos Namorados do Nerdcast. E aí, a gente vai tentar ajudar vocês ou não. Certo? Então já manda suas histórias e se prepara para muitas paixões. E eu quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Atlética do Curso de Administração da UFMA. Olha aí, valeu. A galera. Volney Monteiro Vasconcelos, a Thaís Teixeira, o Ataíde Lima, a Elisângela Félix, a Fabiana Almendro, Carla Soave, Natália Borelli, Thaís Lima, Vera Assunção e a Mauri da Silva Júnior. Olha só, muito obrigado, galera. Mauri Júnior. A Mauri Júnior, caraca. E a galera também que doou suas madeixas aí pra quem tá fazendo o tratamento, que é uma peruquinha com fios naturais. Temos aqui a Isis Honorato, a Aline Risério, a Daniela Minella e a Caroline Santos. Toda a galera aqui do Escalpo Solidário. Muito bom. Arte dos fãs, quero agradecer ao Samuel Atila, que mandou um faceless do Nerdcast de RPG. E também o Douglas Nogueira, que fez um monte de artes iradas do Nerdcast de RPG. Sim. Fez o Billy, fez o Buff. Búfalo Necronômica, Kátia Flávia, Noiva Sapa, tu, cara, Búfalo Dona Zagal, um monte de coisa, um monte de ilustras iradas que você pode ver aí no aplicativo e no post. E também temos o Ruff Gunner pelo Eder Gil. Animal, galera, muito obrigado, excelente. Bruno Paulo, 30 anos, software developer, Amsterdã. Nossa. Galera do Booking, já sei. Olá, nerds, esse não é meu primeiro e-mail. Venho contar um pseudo golpe que aconteceu com a amigo meu. Um abraço, Serginho. Aconteceu com o Serginho. Vamos lá. Do último Nerdcast que fizemos sobre golpes. Pois bem, o Serginho era um recém-morador de Niterói, desconhecedor dos perigos noturnos que circundam a cidade. Pô, tu não fala que Niterói é tranquilaço? Mas tem os perigos da noite. Em um certo dia, após uma festa, ele estava indo pra casa já bem tarde, 2, 3 da manhã, quando de repente foi abordado por um cara gigante falando: aí, meu irmão, chega aí. Aí, aí. Caralho. Acho que qualquer um de nós, no mínimo de inteligência, pensaria: perdi. E o Serginho não foi diferente. Estava o sujeito se aproximando e o Serginho já dizia: pô, cara, não tem celular nem nada. Quando o suposto ladrão falou com a voz bem grossa: fala, brother, tu quer comprar um chaveiro pra ajudar o parceiro aqui? R$2. Caralho, 3 da manhã, maluco. Cara gigante vendendo chaveiro. Serginho se sentiu tão aliviado e não está sendo roubado que balbuciou algumas palavras e falou: claro, cara, sem problema, me dá um aí. R$2 pra lá, o chaveiro pra cá. Serginho pergunta: aí, cara, não é hora meio doida pra você estar vendendo chaveiro na rua? Olha aí. E aí responde o sujeito: pois é, cara, eu também achava, mas desde que eu comecei a vender nesse horário, tem vendido muito mais. Caraca! Olha que aí, que é a aí? Estratégia! Nerd que é empreendedor, tem que chamar esse cara. O cara tá vendendo na base do cagaço da madrugada. Caralho, que filha da puta. É isso. Amém, essa publicitários. É, mas ela levantou aqui, é isso, né? Praticamente uma lição de business. Ai, ai, Nerd que é empreendedor, rapaz, muito bom. Bergo de Almeida, 39 anos, comediante. Olha aí, espero que você seja um engraçado. Já subiu minhas expectativas. Já, exatamente. Curitiba, Paraná. Saudações, prezados ex-gordos nerds. Oh, já apelou pra esse tipo de humor ofensivo? Eu não gostei. Esse já está de longe do primeiro e-mail que lhes enviei. Enfim, o podcast dessa semana me fez perceber o quanto estamos expostos a esse tipo de situação e como é difícil enquadrar esse tipo de farsante nos termos da lei. Uhum. Há golpistas para todo lado e o tempo todo corremos o risco de sermos envolvidos em alguma conversinha e perder uma grana. Uhum. Uma amiga minha passou por uma situação anos atrás. A mãe, muito devota da igreja, um dia apareceu em casa com uma menina chorosa, que se dizia desamparada pela própria família. Olha aí que triste. Estava orando fervorosamente e pediu ajuda quando viu a mãe da minha amiga chegar e se sentar próximo a ela. Contou que a mãe a odiava e a perseguia. E o papo foi tão envolvente que ela nem precisou pedir ajuda. A própria mãe da minha amiga ofereceu abrigo a ela. Claro. Essa menina passou a morar na casa da minha amiga. Até aí a história pode ser verdadeira, nunca sabe? A pessoa tá desamparada pedindo ajuda na igreja. Tá certo aí. O Jovem Nerd já ia levar pra casa também. Comendo, bebendo, dormindo e se tornou membro... Tomando cu. E se tornou membro da família. Uhum. Virou a mais querida companheira para compras de mercado, novenas e missas, já que a minha amiga trabalhava e a mãe ficava em casa. Uhum. Uma das histórias mais comoventes que ela inventou foi que havia passado num concurso para ganhar mais de 10 mil reais e que a mãe teria recebido o telegrama de nomeação dela e rasgado para que ela não pudesse assumir. Olha aí que coisa. De modo que ela só viesse a saber quando já não pudesse mais comparecer ao órgão. Ela pedia dinheiro, dizendo que tinha ações na justiça e que precisava pagar advogado ou custas, e que tinha uma indenização muito grande para receber e que devolveria tudo quando ganhasse a causa. Aí complicou, aí realmente... Quando, sempre que você tem que, né, essa história quando o cara vem te dizendo que você tem que dar um dinheiro pra depois ganhar um outro dinheiro maior, aí você é já muito complicado, né, realmente. Morou quase 2 anos com ela, caraca, 2 anos. Até ser desmascarada, enquanto tentava ludibriar outras pessoas. Pô, ela já tava morando, comendo e bebendo de graça. Por que, que ela foi tentar ludibriar outras pessoas aí? Segue link de matéria em jornal local da época. Caraca! Isso se passou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que ela mesma afirma que buscava inspiração em livros de ficção, como os de John Grisham, para inventar as suas picaretagens. Olha aí! John Grisham! Poxa, meu Deus do céu. Trambiqueira culta. Olha aí, jovem aplica golpe do vigário e lesa vítimas em quase 400 mil reais. Caraca! A matéria do jornal aqui com a golpista. Caraca, olha aí, tem link aí no post. Que loucura. Meu sábio pai sempre disse, escapando dos golpes, já estamos ganhando dinheiro. É uma verdade. Grande abraço. Miguel de Circo Filho, 36 anos, analista de sistemas, Campinas, São Paulo. Esse não é meu primeiro e-mail. Sim, Nerds, eu tomei um golpe americano, mas aqui mesmo no Brasil. Que? Olha aí, estamos importando golpe já. Olha só. Estava andando, passando pela Avenida Paulista, em São Paulo, onde trabalhava na época, correndo pra pegar meu ônibus. Do nada, um cidadão beirando seus 50 anos, roupas bem simples, chinelo, meio sujo, me abordou falando um inglês nativo. Excuse me, please, I need help. Falando inglês nativo, ele disse. Olhei pra ele e o mesmo começou a contar que era professor de inglês, morava na Vila Mariana, foi assaltado por alguns garotos, inclusive haviam levado seu tênis, e ele mostrou os pés e disse que na delegacia, quando foi fazer o BO, os policiais deram pra ele chinelos e que ele estava usando. Tudo isso ele disse em inglês. Caraca. E aí, como é que são chinelos em inglês? Ué, slippers, não é? Slippers? Não, slippers é aquele chinelinho que você põe de pra andar em casa só. Uma pantufa? É isso? É tipo uma pantufinha, isso. Como é que é chinelo em inglês? Flip-flop. Flip-flop, olha aí. Verdade. O cara elogiou meu inglês, falou que eu falava muito bem, e aí me pediu R$50 pra pegar um táxi e voltar pra casa. Disse que poderia ligar na escola de inglês dele e confirmar quem ele era e me pagaria de volta. Compadecido, eu tinha exatos R$50 na carteira. Dei pra ele, anotei o telefone da escola de inglês, e ele ainda pediu pra anotar o meu telefone pra que ele me procurasse e me pagasse de volta. Ele agradeceu, eu voltei a correr pra pegar meu ônibus. Uns 5 minutos depois, bateu aquela desconfiança. Peguei o celular. 5 minutos depois já é tarde demais. Já é tarde demais, caro otário. Peguei o celular, liguei pro telefone, era realmente uma escola de inglês, olha aí. Perguntei olha se aí, havia algum professor chamado Richard e que ele havia me passado esse telefone e foi assaltado. A pessoa que atendeu o telefone disse que ele não era professor de lá e que era um golpista que fica dando o número da escola. E que não era o primeiro que ligava pra lá, filha da mãe. Ai, que maravilhoso, ali. Passei pelo menos um mês com aquela situação de ter sido feito de otário, mas nunca serei bonzinho com mais gringo nenhum. Caraca, gringo, maluco. Olha, ele, galera quer se aproveitar dos gringos quando vem eles pro Brasil, agora a gente tá tomando ali. O cara ficou com pena do gringo, rapaz, olha aí. E, mas como disse, sabe, o Jorge Ben, olha aí, pra você acabar com a balandragem, tem que mandar prender todos os otários. Música. olha só, então peraí, vamos. Eu primeiro quero estabelecer o contexto. Se a gente for lá pra década de 50, 60, a gente vai se colocar no contexto da Guerra Fria, da corrida das superpotências, não só em chegar ao espaço, mas em estabelecer-se como potências nucleares. E que eu sempre entendi que o propósito de se lançar satélites e homem ao espaço e etc., naquela época, era uma forma de você dizer indiretamente que você podia trocar aquela cápsula tripulada por uma ogiva nuclear e jogar lá no quintal do seu inimigo. Você não concorda com isso? Exato, exato. Isso era a motivação principal da época. Eu acho que o medo motivava mais essa corrida ali com os Estados Unidos e União Soviética, né, da época. Mas hoje em dia é uma coisa interessante. A motivação mudou, né? Sim. O elemento de motivação mudou bastante. Hoje em dia, o elemento de motivação, ele está principalmente voltado no final, ali no frigir dos ovos, vamos dizer assim, na parte de comercial, né, em termos de interesses comerciais. Quanto mais tecnologia você consegue desenvolver para criar novos sistemas de exploração espacial, etc., significa que você tem mais capacidade de produzir conhecimento e produzir recursos, dinheiro, etc., nas empresas e assim por diante. Então, essa é a primeira motivação. E a segunda motivação, hoje em dia, é praticamente ao contrário daquela anterior, que era mais de divisão. Hoje em dia é mais de união, sabe? Então, existem muitas parcerias entre países, e isso é a parte legal de todo esse processo agora, né? Então, às vezes você vê uma Estação Espacial Internacional, por exemplo, onde a gente trabalha ali pessoas de outras culturas, outras línguas, outras religiões, e sem problema nenhum, né? Trabalha, pô, ali como irmão ali em cima. Quando você vai ver, muitas vezes tem conflitos políticos entre os mesmos países aqui embaixo na Terra, né? Então, agora inverteu a situação. É verdade. Vamos, então, passear um pouco pela era pós-corrida espacial da Guerra Fria, no sentido de que, vamos lá, o homem chegou à Lua, e aí, de repente, o negócio esfriou, né? Os Estados Unidos se colocou como vencedor da corrida espacial, porque chegou à Lua, etc. e tal. Mas isso desaqueceu o investimento em pesquisa aeroespacial, mas não acabou. Tanto que a gente, na década de 70, teve a implementação da Space Shuttle, né, pela NASA, que era um veículo que era reaproveitável completamente, né? Você subia, descia, comia um veículo várias vezes, e que acabou tendo seu fim acelerado lá em 2003, depois do acidente da Columbia, né, na reentrada. Então a gente teve uma era aí, década de 70 e 80 e 90, onde eu chamaria... Você acha que daria para chamar de um hiato em termos de aquecimento de tecnologia e desenvolvimento espacial, ou não? Ela foi tão importante, tão bem investida quanto na época da Guerra Fria? Não, na verdade, nessa época, depois da chegada à Lua, o foco realmente passou de uma competição, como você bem disse, né, com relação a domínio da tecnologia espacial, que também poderia ter um viés militar, para uma aplicação muito mais voltada à paz, né, mais civil. Apareceram as estações espaciais. Então, você lembra da... Exato. Então, teve lá o Skylab, né, americano. Exato. E de domínio agora, não só de ir ao espaço, mas de permanência no espaço, né, na proximidade da Terra, para estudo científico e assim por diante. Tanto de materiais, medicamentos e do nosso corpo, e assim, como o nosso corpo resiste há bastante tempo no espaço e assim por diante. Da mesma forma, a União Soviética, ou a Rússia, na transição, né, também com a Mir, né, que ficou bastante tempo no espaço, teve uma série de problemas, mas ficou lá bastante tempo. Ninguém pode negar que foi um avanço muito grande. Sim. E até hoje a gente usa resultados das pesquisas dos sistemas da Mir. E depois, com a criação da cooperação, né, na Estação Espacial Internacional, inclusive unindo esses dois lados, né, Estados Unidos e Rússia, com outros países de outros continentes até, a gente foi para a Estação Espacial Internacional. Então, foi uma aplicação desse tempo e na preparação para agora. O que eu digo? Que agora a gente está numa fase muito interessante, numa transição, em que a gente vai sair da proximidade da Terra, voltar à Lua, ir a lugares mais distantes, né, e se arriscar aí com a tecnologia nova, quem sabe a Marte ou outros planetas, né, ou luas aí pelo nosso sistema solar. E o que aconteceu na década de 2000 era que a revolução da internet começou a criar novos bilionários que hoje são protagonistas em parte dessa história, certo? O Elon Musk com a SpaceX, o Jeff Bezos com a Blue Origin, são companhias privadas que hoje estão aí no spotlight fazendo lançamentos de foguetes e criando essa nova perspectiva de exploração espacial feita com um viés econômico. econômico pela primeira vez, né? A gente teve um viés militar, né? Um viés político, um viés de pesquisa civil, e agora estamos começando a brincar com essa ideia de um viés econômico, de isso realmente dar dinheiro. Porque uma vez eu vi o Neil deGrasse Tyson falando que ir a Marte, ainda hoje, é algo que apenas um governo pode financiar, no sentido de que se fosse um interesse econômico, não existe retorno para esse nível de investimento ainda, né? É uma coisa que se deve fazer, por querer explorar, por querer chegar lá e por querer se beneficiar das pesquisas que vão ser feitas para a gente chegar a esse ponto. Mas para uma empresa chegar a dizer que assim, ah, eu vou investir tantos trilhões de dólares aqui e eu vou ter esse retorno, sabe, sei lá, em menos de 50 anos... É difícil de imaginar, né? Como é que você vê o papel dessas empresas privadas nessa nova fase? Eu vejo uma situação interessante em que a criatividade nos métodos de geração de recursos é o protagonista aí de tudo isso. Deixa eu explicar o que eu estou falando. É porque você tem, toda vez que você fala em operações no espaço, aplicações do espaço, você tem o que a gente chama de resultado direto e os resultados indiretos, os spin-offs. Então, quando você fala, por exemplo, na estação Bigelow, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela, mas da estação Bigelow, uma segunda estação espacial que já tem dois módulos no espaço, é uma estação privada de um milionário chamado Robert Bigelow, e que o interesse é que ali vire, é próximo da Terra, um pouco abaixo da Estação Espacial Internacional, em termos de órbita, e ali ele vai alugar os módulos, tanto para turismo quanto para pesquisas de países e assim por diante. E então ele tem um interesse direto, você tem uma aplicação comercial direta no aluguel daquilo ali e assim por diante. Quando você fala nos voos turísticos, por exemplo, da Blue Origin ou da Virgin Galactic, tem também uma aplicação comercial direta na venda ali de passagens para quem quiser fazer um passeio rápido ali no espaço suborbital. Agora, quando você fala em ir a Marte, a coisa muda de conversa, porque realmente para pagar, para tipo assim, um turista, eu não vou sair da Terra, vou para Marte, vou passar uma semana em Marte e vou voltar para cá. Não é muito aplicável. Exato. E também a gente não sabe de nada que possa ser minerado, por exemplo, lá de Marte e que possa retornar para cá como um ganho direto da missão lá. Porém, tem o outro lado de novos. Imagina, é igual um site. Você vê esses sites que às vezes você fala assim, como é que um site ganha dinheiro? O meu pai me perguntava isso. Eu falo assim, pô, o site tá lá, ele faz tudo de graça, sei lá, o Facebook. Uhum. Eu não pago nada pra estar no Facebook e eu tenho uma conta lá e assim por diante, mas certamente ele ganha dinheiro, seja com propaganda, seja com alguma outra maneira que eu não sei. Deve ter uma série de maneiras que ele ganha dinheiro em paralelo com aquilo. Eu vejo essas viagens pra Marte e outras coisas como um elemento que vai puxar outros tipos de ganhos, né? Que eles devem inventar alguma coisa com isso. Mesmo que seja marketing, mesmo que seja, sei lá, algo semelhante como fazer um pool de empresas que paguem uma quantidade para estarem lá. Inclusive, eu ouvi dizer que o Elon Musk ele está juntando ali empresas, tá, para levantar $500 milhões para ajudar no desenvolvimento da espaçonave que vai a Marte, para ajudar ali no Hypertube, aquele projeto lá de ligação rápida entre os duas cidades nos Estados Unidos, e num sistema de conexão de satélites, né, assim, para conectar a Terra toda. Então você vê, certamente ele deve estar levantando esse dinheiro, mas deve ter algum percentual ali no meio. Ou seja, os caras têm maneiras de transformar as operações de alguma forma rentável. Né? 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Uma coisa que eu reparei, que, assim, todo mundo comentando sobre a SpaceX e tal, ainda mais agora, depois que ele lançou o Falcon Heavy com o Tesla no espaço, ficou muito também comentado, foi uma coisa muito, muito maneira. Não existe nenhuma novidade na engenharia disso, é só a curiosidade, que tem um carro no espaço, é isso, né? Mas, sim, de qualquer forma, estava se falando muito sobre isso, sobre a participação da SpaceX como uma empresa privada, mas o principal cliente da SpaceX é a NASA, certo? Isso foi uma coisa muito interessante pelo seguinte, deixa eu contar essa história inteira. Uhum. Tudo começou lá no acidente da Columbia. O acidente da Columbia, em 2003, 1º de fevereiro de 2003, os voos pararam completamente, tanto que eu estava previsto voar naquela época, acabei voando com os russos, porque não tinha espaçonave voando nos Estados Unidos. E aí, em 2005, começaram a retornar, no final de 2005, começaram a retornar os voos do ônibus espacial, mas naquele momento tinha acabado a investigação, que eu participei também na investigação do acidente da Columbia. Uhum. O Congresso americano decidiu Brasil, então, né, é como aqui, às vezes a gente tem umas ideias, saem de lá umas ideias estranhas, mas o pessoal decidiu que o ônibus espacial é inseguro. Uhum. É igual falar, a água é líquida, né, assim, no estado natural, temperatura, ambiente. Bom, o ônibus espacial é inseguro. Ok, bicicleta também é insegura e coisa assim do tipo. Mas, então, vocês vão tirar o ônibus espacial de operação e vão criar outro sistema para substituir o ônibus espacial. Aí a NASA esperneou, lógico, falou, pô, esse negócio é muito caro, vai ficar bilhões de dólares caro. Não é problema pra gente. A gente tem dinheiro, vocês vão mudar isso aí. É sério? A reclamação é sempre falta de dinheiro? Os caras falaram assim, não, a gente tem dinheiro aí? É isso? Tem dinheiro, vai mudar. E até 2010 tem que parar os ônibus espaciais e vocês têm que ter um outro sistema já engatilhado para substituir. A NASA tem que obedecer, logicamente, né, o Congresso. E então, até 2007 foram cortados muitos dos contratos com as empresas que apoiavam a operação do ônibus espacial. E quando a gente fala cortar esses contratos, a gente está falando de muitos bilhões de dólares que você tem que pagar de multa, uma série de coisas. Certo. Então, em 2007, já estava comprometido, vamos dizer, o programa do ônibus espacial. Não dava para voltar atrás. É igual estar cruzando o oceano, chega num certo ponto, a gente chama de ponto sem retorno. Mas você tem que continuar para frente do que voltar sendo possível para pousar. 2008, teve eleição nos Estados Unidos, entrou o Obama, e teve aquela crise econômica toda, lembra aquele, aquela bolha do setor imobiliário e tudo aquilo, e aquilo derrubou a economia americana. O Obama entrou no meio do incêndio e falou, isso é uma coisa xarope, viu? O quê? Porque é sempre assim, quando você pega os políticos lá e etc, a primeira coisa que o pessoal pensa em cortar são aquelas coisas que não têm o efeito imediatista, vamos dizer assim, mas tem um efeito extremamente importante no futuro. Aí você vai ver que os cortes aparecem em educação. Aham, uhum. Aconteceu a mesma coisa no Brasil. Em todo lugar, o pessoal empurra embaixo do tapete e fala assim, ah, isso aqui vai explodir na crise de outra pessoa, então deixa eu livrar o meu, parar essa coisa. Exato. Pular isso com a parte do programa espacial também, então ele falou, não, eu vou cortar os recursos do programa Constelação que tinha na época. A NASA perdeu um monte de funcionário. Nossa, foi um negócio complexo. Aí, em 2009, sob protestos de muitos senadores e representantes, deputados lá, né, dos estados, que a NASA tem vários estados, são 10 centros, um quartel-general, o governo voltou atrás com parte desse. Falou, não, a gente não vai parar tudo, a estação espacial continua e assim por diante, mas o ônibus espacial vai parar. E aí alguém teve a brilhante ideia, eu digo brilhante ideia no sentido real, de falar assim, olha, já que a gente vai parar um programa que tem um custo, né, um investimento é de praticamente 2 bilhões de dólares por ano e está faltando emprego nos Estados Unidos e tudo mais, que tal a gente usar esse recurso para incentivar as empresas privadas a trabalharem no setor e gerarem empregos? Foi assim que a NASA passou a abrir. Eu lembro que na época existia um programa chamado COTS, C-O-T-S, COTS, que era um programa para transportar carga para a estação espacial. Então, teve várias empresas que entraram com projetos de espaçonaves que seriam capazes de levar carga para a estação espacial. E a SpaceX foi uma dessa. A NASA fez aquele processo que ela sempre faz, abriu uma concorrência e aí os projetos que vão vencendo os melhores vão recebendo mais recursos e acabou que a SpaceX ganhou uma boa parte disso com contratos de literalmente bilionários, né? Mas isso foi algo inédito ou já se fazia isso? Porque a gente sabe que as empresas privadas que mais trabalham com a NASA sempre foram a Boeing, né? E a Lockheed. Uhum. Então, assim... O processo não é novo, né? Esse processo de fazer uma seleção gradual como uma pirâmide, né? Como você tem em cada andar da pirâmide uma certa quantidade de dinheiro e aqueles que vão para os projetos vão sendo escolhidos vão tendo mais recursos. Isso é comum, a NASA faz isso, mas naquele caso era um valor bem grande e o objetivo era substituir, vamos dizer assim, essa falta do ônibus espacial, né, e tornar empregos no setor privado. E deu certo, né? E foi colocado um valor bem grande em relação a isso. A SpaceX ganhou uma parte, a Boeing ganhou, a Boeing está sempre dentro ali, uhum, né? Com o ST-100 e outras empresas menores, com projetos menores. Bom, com isso, funcionou, ou seja, muitos empregos foram refeitos nos Estados Unidos. No começo, muitos que saíram da NASA foram trabalhar para essas empresas e isso deu o primeiro suporte técnico inicial. Uhum. E depois vieram muitos jovens, uma coisa interessantíssima. Então, para quem estiver ouvindo e tem interesse em trabalhar em programa espacial, assim, a SpaceX, eles me convidaram duas vezes para trabalhar lá com eles. Olha aí. Eu fui lá visitar visitar e tudo, que eu me senti muito estranho é que eu era o único cara de cabelo branco ali, sabe? Eu... É tudo moleque. Novinho, eu falei, pô, né? Isso é um negócio legal, sabe? De ver assim. Pra quem trabalha com educação que nem eu, isso é o nirvana, vamos dizer assim, isso é muito bom. Uhum. Aí aconteceu esse crescimento bem grande da SpaceX. O cara, ele é muito arrojado. Você vê que não é só a SpaceX, ele tem a Tesla, tem uma parte de painéis solares, que eu não lembro o nome da empresa também. Solar City, exatamente. Agora o Hypertube, essas coisas. Então, um cara que investe nessas coisas novas. Uhum. E é importante ter esse tipo de coisa. E é uma empresa jovem, com mentalidade jovem e arrojada. Isso é bacana. Eles não acabaram substituindo uma coisa por outra? Tipo, 6 por meia dúzia, assim, ah, a gente vai cortar aí o programa da Space Shuttle, mas a gente vai gastar, tipo, a mesma grana, só que terceirizando com empresas privadas. É, foi basicamente isso que aconteceu? Assim, eu não quero mais fazer aqui dentro. Não exatamente, porque quando você joga pro setor privado, primeiro que capilariza mais. É mais fácil fazer contratos com empresas privadas do que fazer com a NASA, por exemplo. É igual aqui, licitação, aquela coisa toda. Uhum. Então você capilariza mais o processo. Segundo, que aparecem novas ideias, sabe? Existe uma coisa também, como aqui, quando você fala de setor público, setor privado, eu sou empresário também, cara. Então, é o seguinte, dentro da empresa, você economiza ao máximo, você tem tempo para terminar. Sim, Tem uma série de requisitos que algumas vezes, nas empresas públicas, nas instituições públicas, são colocados meio de lado. O prazo, aquela coisa, o custo. Você vai falar, pô, é assim sempre, todo mundo, se olhar no número, você vai ver isso, esse tipo de coisa. O que a gente precisa fazer é melhorar o setor público, por exemplo, né, melhorar a eficiência do setor público, mas isso aí é um assunto para outra coisa, mas reduzir. Mas dá para entender que setor público em qualquer lugar do mundo, né? Tem que melhorar isso aí também, então essa gestão, sabe, é reduzir quem não é essencial para alguma coisa, não tem que estar lá. Por exemplo, reduzir custo, ter prazo, eficiência, essas coisas têm que ser cobradas, sabe, com muito mais rigor. E no mercado privado isso acontece já naturalmente por causa da competição e a sobrevivência das empresas, etc, né? Exato, pô. O cara não tá tendo a performance que tem que ter, é naturalmente substituído por outra pessoa, uhum, né, que tem competência para fazer aquilo e assim por diante. Então, com isso, eles conseguiram fazer um avanço muito grande em coisas. Quando você olha a maneira como eles trabalham, isso eu tenho acompanhado lá, você vê que faz todo sentido. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com engenharia de sistemas, né? Isso é o que eu faço dentro da NASA também. Eu faço a parte de integração de sistemas e painéis. É para isso que eles me chamaram lá na SpaceX, inclusive, para trabalhar com essa parte lá no Dragon, para tripulado. Sim. Que a cápsula, o Dragon é a cápsula tripulada que eles pretendem lançar no futuro, é isso? Isso, a Dragon, ela existe agora. Vamos falar assim, o sistema da SpaceX, ela é composto pelo Falcon 9, que é o foguete, uh-huh, com a cápsula Dragon, que por enquanto ela leva carga e traz da estação espacial. Ah, tá, ela já é usada para levar carga, é isso? Já. Foi aí que eles ganharam aquele primeiro contrato do COTS, né, uh-huh, para levar carga, trazer da estação. E agora com o Falcon 9 Heavy, que é um Falcon 9 com 27 motores, em vez de 9, né? Falcon 9 por causa de 9 motores, é como se fossem 3 Falcon 9 colados, né? Então, com 27 isso, motores, carrega muito mais carga e pode levar uma cápsula tripulada para a estação espacial. Então, uma coisa que me chamou a atenção, sendo engenheiro de sistemas, quando eu cheguei lá na SpaceX, foi o seguinte, né? Eu vi que os escritórios ficam ao redor, os escritórios técnicos, inclusive os administrativos também, mas esse eu não fui visitar, os técnicos ficam ao redor, aí você tem como se fosse um chão de fábrica lá embaixo, onde é literalmente fabricado o foguete e a cápsula. Então, tá todo mundo no mesmo prédio, uhum, e eles fabricam mais de 80% do veículo ali, inclusive dos motores. Você fala, pô, e daí, né? E daí é o seguinte, para quem trabalha com sistemas, sabe bem que um dos principais problemas que a gente tem é comunicação entre os diversos setores e sistemas que vão operar naquele conjunto. Sim. A por exemplo, é uma empresa muito grande e ela tem essa coisa de fabricar um pedaço num lugar, um pedaço no outro, depois fazer a integração desses sistemas. Sim. Você fala, ah, mas eu tenho um monte de sistemas, de programas que podem fazer isso, tal, tal, que ajudam a fazer essa integração de uma forma precisa. A gente tem. Mas eu já vi, por exemplo, situações em que o cara fez um projeto de uma parte do Nó 1, por exemplo, Nó 2, da Estação Espacial Internacional, que passa um monte de cablagem, naturalmente, por ser um nó, né? Ele passa um monte de cablagem, um monte de tubo, tubos e etc. E alguém esqueceu de que não tinha um buraco num certo lugar e tinha um fio no caminho. E aí tudo isso atrapalha a integração, fica mais caro, as pessoas não estão conversando direto. Caraca, a gente nem imagina. É, aí o que acontece? Ali na SpaceX, você é o cara que trabalha, sei lá, com o sistema hidráulico. Você tem uma dúvida qualquer que sobre o sistema elétrico, você não manda e-mail, você levanta e vai lá e fala com o cara, olha, eu tô com isso aqui, mostra o desenho pra ele, desce lá, olha na espaçonave, entendeu? No hardware real, ele, pô, tá aqui do lado, esse aqui, ó. É, incrível. Exemplo, né? Um dos exemplos aí. Muito bom, muito bom. Você chegou a visitar Blue Origin de alguma forma? Do Jeff Bezos? Ainda não. Mas uma coisa interessante que acontece comigo é o seguinte. A minha turma da NASA é a turma 98, né? Ou a turma 17, ou a turma de 1998. Uhum. Eu tenho, na SpaceX, eu tenho um amigo meu, que é o Garrett Risman. Ele é o diretor da parte tripulada da Dragon. Certo. Aí, se você for na Blue Origin, o diretor da parte tripulada é o Nick Patrick, que também é da minha turma. Ah, olha aí. Se você for na Sierra Nevada, lá no projeto do Dream Chaser, o pessoal não fala muito dele, mas é um projeto interessante também, o piloto de provas é o Lee Archambault, ou a gente chama de Bru, também é o piloto de provas e tá lá, da minha turma. Uhum. Se você for, até agora saiu, mas há pouco tempo, na Bigelow, tinha lá o George Zenka, que também é da minha turma, que também era da parte, né, de sistemas tripulados. Sim. E assim vai, ou seja, tem gente da minha turma espalhada nas boas posições em todo lado, né? Então, uh-huh. Good friends in good places. Excelente. Não, é bom ser bom. Olha o networking aí, mano. É. E lê o seguinte, a Blue Origin, ela acabou de construir lá no Kennedy Space Center, né? Que às vezes eu tiro serviço lá no Kennedy. Geralmente em janeiro e em julho eu tô de serviço. Então quem for visitar lá o Mickey, né, nessas épocas de férias, dá um pulinho lá no Kennedy. Eu já fui, é incrível, é incrível, cara. E agora tem muitas atrações novas também, já tem o ônibus espacial Atlantis, está lá o verdadeiro. Sim. Tem um novo de treinamento de astronautas, né, pro público fazer também, que é muito legal lá agora. Olha, isso é novo, eu fui em 2013, acho que não tinha isso não. Não tinha. Tá sendo lançado agora, lançou no final do ano passado. Uhum. O que acontece, ali na área do Kennedy, aliás, no Kennedy eles fizeram aquilo que a gente deveria e queria fazer aqui com Alcântara. Eles transformaram, uhum, o centro de lançamento do Kennedy num centro comercial para gerar recursos. Sim. Para o programa espacial americano. Sim. É o que a gente ia fazer com Alcântara aqui, para gerar recursos para o programa espacial brasileiro. Com certeza. Aí vem questão ideológica, uma bobagem enorme que falaram lá na época, em 2003 ainda, sobre isso, sobre o Brasil tá alugando, tá vendendo Alcântara, perdendo soberania, um monte de bobagem assim, e a gente acabou perdendo essa oportunidade de negócio. Adivinha? A NASA aproveitou. E tá lá o Kennedy Space Center hoje em dia. Se você tem uma empresa que quer lançar alguma coisa, vai lá, paga e eles vão lançar para você. Uhum. Tem laboratórios que você pode alugar, você tem centros de montagem, integração de sistemas que você aluga e ninguém vai entrar lá, exceto para fazer as inspeções necessárias, né? Mas é sua, você não vai perder negócio, não vai perder privacidade, vamos dizer assim, né? Do negócio que você pagou tantos milhões para desenvolver. Mas ali dentro dessa área, a Blue Origin criou um prédio, ou não, vários prédios, mas né, são gigantescos, para fazer a montagem, integração do foguete deles ali dentro do Kennedy mesmo. Ah, então eles também estão lá, porque quando eu estive lá em 2013, foi mencionado que a SpaceX estava fazendo um leasing da plataforma de lançamento de onde saiu o programa Apollo e de onde eles estavam lançando os Falcon 9 e tal, e cumprindo o contrato de carga com a NASA para a Estação Espacial Internacional. Então a Blue Origin também está alocada lá e também está montando seus foguetes lá, isso? Exato. A SpaceX, ela tá com um prédio lá do lado do 39A, é um prédio de integração, e eles levam o foguete de trem, rampa acima, até colocar no pad e colocar na vertical. Igual é feito com a Soyuz, né, que eu voei. Agora, isso tá dentro da área operacional ali. Se você chegar do lado de fora, num setor comercial, que a gente chama, que facilita, inclusive, para questão de pad, para entrar, segurança, etc., a Blue Origin construiu essa instalação gigantesca, e eles vão começar a montar os foguetes por ali, e também eu acredito que vão levar de trem, que ali tem um caminho que dá para ser feito, vão levar de trem para os pads lá. Outra coisa que a SpaceX faz ali, que ela aluga também uma instalação do lado militar. Às vezes o pessoal, é até bom falar sobre isso, que às vezes o pessoal confunde, acho que a NASA tem alguma coisa a ver com militar, então não, a NASA é civil, nada a ver com militar, é importante isso para a NASA, porque ela tem muitos acordos internacionais que ela não pode ter operação militar, mas aí tem o Rio Banana ele divide o Kennedy Space Center, que é a NASA civil, do Cabo Canaveral. Que é uma base militar, exatamente. Isso, e ali a SpaceX também alugou um pad lá, não é porque é militar que o pessoal deixa de ganhar dinheiro assim, não. Excelente. Eu tô falando isso porque, assim, às vezes você vê aqui no Brasil, todo um milindre parece um medo dessa coisa. Gente, a parte de governo tem que... Primeiro, o governo tem que ser o menor possível para não atrapalhar e para ser mais eficiente. E o governo tem que pensar de forma comercial. Ele tem que ganhar dinheiro para poder fazer as coisas para o povo, de forma geral. Então, lá, a mesma coisa. A Força Aérea ganha dinheiro. Existem contratos com entidades dos Estados Unidos, de outros países que sejam, que vão pagar. A NASA, a mesma coisa, é para gerar recurso. Uhum. E com esse recurso você faz a sua função institucional. 3, 2, 1, 0. Liftoff, we have a liftoff. Quando eu estive lá também, em 2013, eu visitei o VAB, né, o Vehicle Assembly Building da NASA, que é um das estruturas mais, talvez a estrutura mais incrível que eu já tenha visto, que é um prédio de mais de 50 andares e que ele é oco por dentro, porque lá eles montam os foguetes. E quando você tá lá dentro, é uma cena de ficção científica, você estar dentro de um prédio de mais de 50 andares, ele é oco, e olhar pra cima e ver toda essa estrutura absurda lá e tal. E aí o que acontece? Eles falaram lá no tour que essa era tipo a última semana, as últimas duas semanas, alguma coisa assim, de que aquele prédio estaria aberto ao público para visitação, porque eles iam fechar para a montagem de um veículo da NASA, de um foguete novo da NASA, o maior de todos, que levaria o homem à Lua em 2019. Foi isso que ele falou lá em 2013. Então não estamos falando de SpaceX, de Blue Origin, de nada. Não estamos falando de NASA. A NASA continua, apesar da gente ouvir mais do Elon Musk do que qualquer um hoje em dia, de que quer levar o homem a Marte, a NASA também está comendo por fora e fazendo o seu novo foguete. É isso? É, o que acontece ali é o seguinte. Aliás, uma coisa interessante. Com essas mudanças no Kennedy Space Center, para quem acompanha sempre, eu vou lá, faz 20 anos que eu visito o tempo todo, que eu trabalho por ali. Eu não digo que eu trabalho 24 horas, 7 dias por semana, mas de tempos em tempos eu tenho que trabalhar lá. Então, no começo eu era responsável pelo laboratório da Estação Espacial Internacional, de testes de integração, depois da parte de software e assim por diante. Então faz 20 anos que eu vou, sempre trabalho no Kennedy. E eu vi muitas mudanças ali. Quando teve aquele problema de 2008, 2009, as cidadezinhas do lado ali, tipo Titusville, né, que é uma cidade que depende basicamente da NASA, da operação da NASA ali para girar o comércio e tudo mais, ela quase afundou, fechou shopping, perderam um monte de emprego por lá, tudo isso tem consequência. Caramba. Você olha, Titusville, ela tá lá em cima de novo, tudo pintadinho, um monte de comércio funcionando, econômica, desenvolvimento, tudo isso tá agora. Então, você vê a importância que tem a operação de um centro, assim, né? Não é só o centro em si, todo o entorno sofre ou usa, né? Ou se dá bem, vamos dizer assim, com a introdução do centro, como a gente podia ter lá em Alcântara. Sim. Ali dentro, o que acontece? No VAB, deixa eu só dar um pouquinho de história do VAB, ele foi construído na época das Apollo. Ah, inclusive, aquela porta, ela tem seções, assim, que vão diminuindo à medida que vai subindo em altura, é para passar o crawler, que é aquele trator, carregando o Saturno V ali em cima. Exato. Né? Então, só o Saturno V são 104, 108 metros, se eu não me engano. Nossa, mãe do céu! Isso aí, ele saía em pé de lá, né? Saía em pezinho. Em pé. Fora a altura do crawler, que também não é tão baixinho, assim, deve ter uns 10 metros de altura. Então, você imagina o tamanho daquela porta de altura do prédio. Inclusive, eu já vi, isso parece lenda, mas eu já vi pássaro, tipo urubu, voando lá dentro do prédio. É alto. É alto, pois é. Aí depois ele foi remodelado em termos de guindastes para poder fazer a montagem do ônibus espacial, né? Isso. Primeiro você fixava os foguetes propelente sólido e o tanque numa plataforma e depois o ônibus espacial era içado, passava por um buraco, vamos dizer assim, entre colunas lá em cima e trazido para posição. Imagina a eficiência que tem que ter esse operador de guincho, né? Que ele tá puxando um veículo de 2 bilhões de dólares. Deus me livre! Esse cara, realmente... E aí, o gozado é que ele tinha que levantar o ônibus espacial na vertical, você imagina ele pendurado assim na vertical, uhum. fazer um giro 90 graus para poder passar no buraco entre as colunas, depois do lado de lá girar 90 graus de novo e encaixar na posição exata. Bom, nossa mãe. Tinha lá o VAB usado para isso. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: existe um veículo que, talvez por falta de criatividade, não inventaram o nome melhor ainda, é o SLS, é o Space Launch System. Uhum. Esse SLS é um foguete que vai ser maior do que o Saturno V. Nossa, mãe do céu! Esse é o maior foguete já construído na Terra. Esse SLS, ele é construído uma parceria da NASA com um pool de empresas, um consórcio de empresas que é encabeçado por uma empresa chamada ATK. Inclusive, o chefe da parte de operações era meu chefe, né, lá no escritório dos astronautas, que é o Charlie Picard. Uhum. A ATK, o objetivo desse foguete, inclusive no planejamento inicial, ele era previsto para o final agora de 2018, mas acho que ele foi adiado para 2019. Uhum. E esse foguete é o foguete que vai levar as missões com a cápsula Orion. A cápsula Orion é uma cápsula NASA também. Também tem empresas que participam, mas ela não é de nenhuma empresa, é NASA mesmo. Uhum. E é a cápsula Orion, que já foi feito um teste com essa cápsula até 37 mil quilômetros, né, fora da Terra. Ela foi lançada por um foguete Delta para chegar lá, fazer um teste na cápsula e fazer o retorno, a reentrada. Foi feito tudo, tá, tudo funcionou e ela, a cápsula verdadeira está lá no Kennedy Space Center. De quem for visitar o Kennedy vai poder ver essa cápsula. Então, olha aí. Essa cápsula com o SLS vai ser o sistema que vai levar de volta à Lua. Tem uma missão interessante que o pessoal está planejando. Basicamente, parece ficção científica mesmo. Imagina você ter um asteroide pequeno em que você lança alguns motores que vão se acoplar nesse asteroide, reduzir a velocidade dele, fazer uma inserção em órbita da Lua. E aí você vai lá, parece aquele filme do Armageddon, lá, Armageddon, pousar no asteroide, coletar amostras e trazer essas amostras de volta. Então, essas coisas vão ser feitas usando esse tipo de sistema também. Incrível. Diga-se de passagem, essa parte de você ir a asteroides e, vamos dizer assim, coletar coisas de asteroides, podem estar no futuro da exploração espacial comercial. Uhum. Alguns desses asteroides, eu estava vendo o nome de um deles há pouco tempo, agora esqueci o nome, mas se dá uma pesquisadinha na internet, você vai achar. Foi descoberto que ele tem uma quantidade muito grande de ouro, platina, irídio, sei lá, uma série de coisas que é muito difícil de ter na Terra, e um asteroide desse, sozinho, se uma empresa for lá e conseguir minerar esse asteroide, dá mais dinheiro do que o PIB somado de todos os países do planeta Terra. Essa era a minha pergunta, porque a ideia de minerar asteroides me parece tão cara que eu me pergunto se pagaria, né? Se não seria mais fácil explodir metade de uma montanha aqui e continuar fazendo a mineração que a gente conhece e sabe fazer bem aqui na Terra. Mas você diz que, dependendo da quantidade, é possível que passe, vale a pena mesmo. É, então isso já é um passo, assim, gigantesco na exploração espacial. E esse mesmo foguete com essa cápsula Orion, com as devidas melhoras e que vão sendo aprendidas no tempo, né? Lembrando que a gente está em 2018, a NASA tem planos de ir para Marte na década de 2030, lá para 2033. Então, daqui para lá, logicamente, esses sistemas vão ser aperfeiçoados, mas vão levar seres humanos para lá também. Então, esses já estão nos planos da NASA, um pouco depois dos planos do Elon Musk, lá de 2028, né? Que eu acho, diga-se passagem, meio difícil de cumprir. Mas você querendo dizer que existe um plano paralelo, tipo assim, a humanidade não está dependendo de Elon Musk para ir a Marte. Isso é uma ideia dele, ele quer fazer isso dentro da empresa dele, mas não quer dizer que a NASA desistiu da ideia, que é antiga e a gente sempre está acompanhando, né, a evolução dessas ideias, mas a NASA continua com o seu próprio projeto. Tanto que o SLS, o plano é primeiro levar mais uma vez uma tripulação à Lua. Isso, exatamente. Qual seria o objetivo dessa missão específica, da gente voltar à Lua agora? Com câmeras HD. Na verdade, são vários, né? Porque as missões à Lua, elas terminaram em 1972, né? Com o voo da Apollo 17 lá, e inclusive o Gene Cernan morreu ano passado, era amigo meu lá em Houston, foi o último cara que esteve lá na Lua, né? Uhum. E pararam depois disso, não havia interesse econômico, científico para isso. Aliás, não econômico, mas científico sempre existiu. Existem certas perguntas a serem respondidas ainda sobre a Lua. A gente não sabe muita coisa sobre a Lua ainda. Existe um interesse científico volta disso, mas também um outro interesse de se usar a Lua como uma plataforma, tipo um benchmark, uma plataforma de desenvolvimento para os sistemas que vão estar na superfície de Marte ou talvez em outros lugares aí. Certo. Então ali vai ser os testes. É mais perto, é mais fácil da gente trabalhar com isso. Não sei se você sabe também, tem um outro projeto de uma terceira estação espacial que deve ficar no ponto de Euler, né? Você lembra o que é isso? O ponto de Euler é aquele ponto que fica, vamos dizer assim, equilibrado entre dois corpos, ou entre, pensar entre Terra e Lua, ele vai ficar mais perto da Lua do que da Terra, massa menor da Lua, assim por diante. Uhum. Esse ponto de Euler deve ficar uma estação espacial que, inclusive, tinha um cara famoso, eu não sei quem é, que falava assim, quem dominar o ponto de Euler vai dominar a exploração espacial, umas coisas do tipo, assim. Não lembro quem falou isso, mas alguém famoso falou isso. Uhum. E tem essa estação, chama Deep Space Gateway. Deep Space Gateway, que ela vai ser uma associação liderada pela NASA, com outras agências internacionais, e se estabelecer essa estação como um ponto de suporte para missões mais distantes. Então, eu imagino ali uma tripulação que permaneça por lá e possa apoiar as tripulações que vão passar por ali. Então, a gente está começando a chegar naquele negócio do Star Trek, lembra? Não tinha uma estação espacial? É isso mesmo. Maneiríssimo. Mas aí, esse ponto de Euler, você disse, seria uma equidistância entre a Terra e a Lua, um pouco mais para a Lua, seria isso? É um ponto de equilíbrio entre a Terra e a Lua. Ah, tá. Mas existe um ponto de equilíbrio gravitacional, você diz. É, a ideia é justamente essa. Lógico que quando você pensa num sistema com vários planetas e etc., sempre existem interferências, né, de todo jeito. Sim. Mas eu não sou astrofísico, mas o pessoal calcula um ponto desse entre a Terra e a Lua mais próximo da Lua. Qual seria o benefício de estar justamente nesse ponto de equilíbrio gravitacional? Pelo que eu entendo, você reduz as necessidades de manutenção do ponto. Você sabe que a estação espacial, por exemplo, ela cai 100 metros por dia, né? 100 metros por dia? É, ela cai bastante. Tem que segurar, né? Segurar lá. Então, de tempos em tempos, a gente tem que acionar, parar os experimentos todos e acionar algum sistema de propulsão, geralmente de alguma espaçonave que está ali acoplada, para poder retornar à altitude. Isso acontece aproximadamente uma vez a cada mês. Tá. Dá uma compensada. Uhum. Então, a vantagem de você estar num ponto como esse é que reduz esses problemas. Deve ser um ponto de equilíbrio. Agora, eu não, de novo, não sou astrofísico, estou imaginando aqui só com a física, minha físicazinha básica de engenheiro. É um ponto instável, né? Uhum. É igual você tentar parar uma carga elétrica entre duas outras cargas elétricas. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Uhum. Né? Se ela deslocar um pouquinho, ela vai para o lado que está mais perto, né? Sim. Mas eu não sei. Então não vou entrar muito nesse detalhe, não, porque eu não tenho muitas informações, não. O que você acha, assim, você falou que esses planos do Elon Musk aí de ir a Marte em 2028 e tal são meio a forçação. É meio difícil que aconteça. Pode ser que aconteça mesmo na década de 2030 e tal. Uma previsão mais conservadora que a própria NASA faz. Faz há muito tempo, inclusive, né, essa previsão aí da década de 2030. O que você acha que são as principais dificuldades que as agências, a NASA, essas empresas vão encontrar nesse caminho de ir para Marte? Por exemplo, o que você falou assim, olha, a NASA está querendo estabelecer uma base na Lua para pesquisar justamente condições mais similares a uma base em Marte, etc. Então a gente pode entender de cara que não dá para ir para Marte sem estabelecer uma base na Lua para você fazer todo tipo de pesquisa que você precisa, né? Eu entendi isso pelo que você disse, né? E ir a Marte sem fazer esse tipo de pesquisa seria talvez incauto demais para arriscar a vida dos astronautas, etc. O que mais você acha que teria no caminho disso? Tem várias perguntas a serem respondidas aí pela nossa ciência e tecnologia, né, até permitir com um certo nível de segurança. Lógico que não vai ser 100% segura, nunca vai ser, mas com um nível de segurança aceitável, é uma missão desse tipo para Marte. Essas partes são, entre outras, né, porque certamente eu não vou lembrar de tudo, ou nem sei, eu acho que nem ninguém sabe todas elas, mas uma delas, vamos começar pela fragilidade do corpo humano, né? Sim. Então, você tem que ter sistemas de preservação da vida, né? Preservação de manutenção da vida, como a gente chama, para manter o nosso corpo protegido de radiação o máximo possível, né? Numa viagem grande tempo e distância, né? A gente está falando aí de meses no espaço até chegar lá. Tem os problemas de perda de densidade óssea, tem outros problemas que agora com esses estudos, por exemplo, a Estação Espacial Internacional também ajuda nesses voos de longa duração. Você viu o voo do Scott Kelly? Sim. Foram fazendo as expedições nele e no Mark Kelly, que é irmão gêmeo. Sim, o irmão, os irmãos gêmeos. Um ficou na Terra, o outro ficou um longo período na estação, né? E aí eles estão justamente agora estudando as mudanças fisiológicas dos irmãos gêmeos para entender, né, assim, como eles são clones naturais, né? Vamos ver o que aconteceu com os dois, né, nessa situação. Qual é a curva de melhora ou piora da saúde do irmão que ficou no espaço comparado com o irmão que ficou aqui na Terra, né? Interessante esse filme. É, isso é uma informação importante vindo da estação espacial. Ele ficou 330 e poucos dias lá e já começaram a descobrir alterações, né? A gente sabe que tem alterações, né? Geralmente para pior, mas lembra que o corpo ele vai se adaptando às condições. Isso é uma coisa interessante. Então, existem estudos, esses estudos estão sendo feitos para que nos auxiliem numa viagem mais longa, por exemplo, para Marte ou para outros lugares. Como que vai chegar o nosso corpo lá, né? Depois de meses no espaço, e ele vai ter que se adaptar em condições diferentes também num planeta, com gravidade menor, com uma atmosfera completamente diferente. Então, você vai ter que usar equipamento. Por isso que todo esse estudo na Lua também é interessante, né? De equipamentos para que você tenha a melhor qualidade já testada, muitas vezes, vamos dizer assim, para se utilizar em Marte. Produção de alimento, né? Infelizmente, a gente precisa de alimento, a gente vai ter que produzir alimento no espaço, produzir alimento num outro planeta. Então, tudo isso tem sido estudado também. As batatas do Matt Damon, é possível aquilo? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Tem pessoal, aliás, que eles usam um solo, né? Tipo uma simulação de solo de Marte para ver o que nasce. Uhum. Né? E plantar aquelas coisas e tal, tal. Porque, cara, infelizmente é isso. A gente precisa ter algum tipo de alimento, né? E tem outros efeitos que não são muito citados, mas é importante levar em conta, que é a parte emocional. Quando você fala, por exemplo, de uma missão aqui no espaço, como eu fui, próximo da Terra, você tá vendo a Terra o tempo todo. Dá uma sensação esquisita você tá no espaço desconectado da Terra, mas você tá olhando pra Terra. Agora você pega isso e multiplica. Eu conversei, eu lembro uma das perguntas que eu fiz pro Eugene Cernan, foi isso aí de, assim, pô, você tá na Lua, você não consegue ver a Terra o tempo todo, ou você quando vê a Terra pequenininha lá no horizonte, né? Alguma coisa assim. Eu lembro que ele tá de traje espacial, que ele não consegue olhar pra cima, né? Sim. Então, qual a sensação de você estar, tá, assim, distante da Terra? Ele falou que é uma sensação agravada dessa sensação que eu tive de estar olhando a Terra do lado de fora aqui, né? Você distancia mais. Agora, se você pensar em estando em Marte, em que você vai ver a Terra como uma estrela, como se fosse como a gente vê Marte daqui. Exato. A sensação deve ser muito pior nesse sentido, sabe? Uhum. Então, essa parte emocional também. Nisso. Eu não sei se você já viu, tem um seriado na Netflix que tá passando, que chama Marte, né? Marte. Sim, sim, sim. Eu achei muito legal aquilo, porque ele é um tipo de documentário e ficção ao mesmo tempo, e que eles vão colocando exatamente essas dificuldades de uma forma artística, né? Sei lá como falar isso, mas eu achei muito bacana, muito bem feito. E você vê, inclusive, que eles, nesse documentário, eles colocam ali, não querendo melar para quem for assistir, mas uma das dificuldades é você ficar na superfície de Marte, né, com tudo que acontece lá, desde as variações de temperatura, radiação, tempestades de areia, todo aquele monte de coisa que acontece nas superfícies diferentes daqui da Terra, do pessoal ir pro subterrâneo. Que você teria uma proteção mais natural para a radiação que chega lá, né? Exato, para essas tempestades também, essas coisas todas assim que você está sujeito. A gente, de novo, a gente é muito frágil, né? Sim. Então esse é outro ponto para essas viagens de longa distância que a gente precisa solucionar, além da proteção e alimentação, a parte ligada ao ser humano, é propulsão. É, como que a gente vai criar uma propulsão? Já tem estudos, inclusive de um amigo meu, que é o Franklin Chang Dias, sobre uma propulsão iônica, né? Ele usa um motor que chama Vasmir, né? Que é bastante interessante com isso aí. Ele tem um impulso específico baixo, mas para espaço é interessante porque ele consegue ficar aceso durante muito, muito tempo. E mesmo aquele impulso específico baixo, ele consegue, durante muito tempo, logicamente, fazer um ganho de velocidade bastante grande. E a gente precisa de sistemas dessa forma para chegar mais rápido a Marte, por exemplo, a outros lugares. Uhum. Nosso tempo de vida, né? O tempo de útil de operação. Agora, tem um ponto com relação a isso que é interessante. Fala, pô, então eu vou criar um negócio que cria uma velocidade estupenda, tal, tal. Resolve. Não completamente, porque aí você tem que criar um sistema que vai frear você bastante, né? Porque senão você passa batido do lugar onde você quer ir e faz uma hipérbole ali e acaba não pousando, né? É, porque isso é uma coisa importante de falar. Quando você vai para a estação espacial, quando você vai para a Lua, no caso aqui, que foi o máximo da nossa exploração espacial, você tem como voltar. Você tá ali do lado, não é só porque você tá ali do lado, mas você pode voltar. Você mesmo contou pra gente no outro episódio que vocês são treinados para fazer uma evacuação de emergência se houver algum problema. Vocês podem evacuar da estação espacial para a cápsula e retornar à Terra de uma forma relativamente segura. Isso. Bem planejada e protocolada. É, a gente viu acontecer, quer dizer, eu não estava vivo ainda, mas enfim, eu vi o Tom Hanks. No caso do Apollo 13, a gente viu um problemão que aconteceu na ida para a Lua, mas que eles puderam fazer a volta e retornar para a Terra vivos. Até agora, todos esses procedimentos de emergência, os que são simulados e os que foram reais, eles podem ser acionados a qualquer instante, porque nós estamos sempre em órbita da Terra. Então a Terra tá ali, como você falou, ó. Vira e volta. Marte não tá logo ali. E não é só você apontar pra Marte, você tem uma hora certa pra ir pra lá, porque tem horas em que a Terra tá de um lado do Sol e Marte tá do outro. E não, isso, tem como você, exato, voltar. Você tem uma janela de oportunidade que é calculada pra ir e pra voltar. Enquanto se você tiver qualquer emergência, não pode simplesmente virar e voltar. Agora você tem que ficar, sei lá, quanto tempo esperando essa janela de retorno aparecer de novo, entendeu? É, eu acho que isso que acarreta no maior dificuldade. Você não tem ponto de retorno, sabe? Só lá 4 anos depois, tipo, como acontece lá com o Matt Damon, né? Essa ideia dele ficar anos preso porque não tem... Como é que isso é calculado? Tipo assim, existe todo ano existe uma janela de oportunidade pra ir e uma janela de oportunidade pra voltar pra Marte, certo? Eu não sei exatamente o cálculo, mas eu acho que não é todo ano, não. Existem certas possibilidades em que, vamos dizer assim, é uma forma mais econômica de tempo e combustível. Sim. Que dá tipo uma janela de decolagem, né? Você decola, pode começar a decolar hoje até um certo tempo pra você conseguir pegar, igual quando a gente faz na estação espacial, tem uma janela de decolagem. Pra ser mais eficiente, é. Só que a janela ela se repete muitas vezes, né? Porque ela tá em órbita aí a cada 90 minutos. É, no nosso caso, isso é uma questão de minutos e repete constantemente. Agora, pra Marte, é uma janela maior, mas repete muito pouco. É, por isso que 2030 e pouco é uma boa janela pra isso. Só pra você ter uma ideia, de novo, eu não sou astrofísico, né? Eu tô entrando no campo dos outros aqui, mas o pessoal pode pesquisar aí. Se tiver algum erro, depois corrige. Mas, se eu não me engano, em 2005, foi o ano em que Marte passou mais perto da Terra. Uhum. E isso aconteceu da última vez, antes de 2005, mais perto mesmo assim, com as órbitas aproximadas, a última vez foi cerca de 60 mil anos atrás. Opa! Dá pra você colocar as órbitas, né? Como são órbitas, de certa forma, quase circulares, né, etc. Dá pra você colocar isso num gráfico, né? Então vai ter momento em que elas estão mais longe, momento que tá mais perto. Como fosse, uhum, imagina, como, aparentemente como duas senoides, assim. Né? Sim. Certos momentos elas vão estar próximas, certos momentos vai estar mais longe. Então você vê uma coincidência dessa e estar bem próximo, pô, 60 mil anos, 2005. E logicamente que ela passa numa certa proximidade, mas não o mais próximo, de forma que você consegue decolar daqui e chegar lá no momento propício. Mas é aquilo que eu falei, você decola, aí você, se você acelerar muito, muito, muito, no meio do caminho você já tem que estar freando muito, muito, muito, senão você passa batido por Marte e vai fazer um passeio no virar perdido no espaço. É, exato, exato. Uma ou outro, você vai chegar perto da Terra de novo, mas vai demorar um bocado. E assim vai. Essas coisas são muito interessantes de pensar. E a gente precisa de sistemas todos que façam esse tipo de coisa, né? A gente fala de propulsão, a gente fala de proteção à vida, a gente fala de próprio elemento de navegação. Aliás, uma das coisas que eu acho... E de pouso. Pouso também é interessante, porque aqui você tem a densidade do ar na Terra, né? E tudo que a gente conhece bem por aqui. Uhum. Agora, em Marte, é muito menos denso essa, sim, atmosfera. Sim. Significa que você tem que ter sistemas muito diferentes ou mais precisos para você fazer um pouso. É diferente você jogar lá um rover, por exemplo, que ele é muito mais resistente do que um ser humano, se ele levar uma pancada. Sim. Uma coisa que eu achei magnífico lá no pouso dos estágios, dos primeiros estágios do Falcon 9 Heavy, que parece cena de filme, né, de ficção científica, os dois pousando junto. Parece, é incrível, né? Lá já é uma preparação para sistemas controlados de pouso em Marte, por exemplo. Sim, a gente vai precisar daqui, né? Então os caras já estão olhando lá na frente para fazer isso. E se é uma das coisas que me deixam impressionado com relação a esse negócio da SpaceX, são esses pousos, assim. Essa tecnologia é algo que já existia na NASA e a SpaceX simplesmente pegou os caras e desenvolveu mais rapidamente? Ou foi uma inovação do campo já propiciada nessa corrida privada ao espaço? Não, existem alguns protótipos antigos. Se você dá uma pesquisada no próprio YouTube, tem essas coisas de alguns protótipos antigos da própria NASA, ou da NACA até, mais da NASA, na verdade. Lá em Edwards, se eu não me engano, os caras andaram testando umas, como é que eu vou falar? Parece uma pirâmide voadora, sabe assim? Tipo um disco voador. Eles ficam testando esses pousos assim com isso. É um controle, aliás, é um tipo de controle que a gente tem que fazer na decolagem também. Lembra disso? Você está decolando com um monte de peso ali, uma massa gigantesca naquele foguete, e lógico que no início da decolagem você não tem velocidade ainda para fazer os controles pelas superfícies aerodinâmicas do foguete. Sim. Então, o controle todo ele é feito pelo gimbal. Como é que traduz gimbal aqui para... Eu acho que não tem tradução. Eu não sei. Eu sempre usei gimbal para câmera e tal. Eu uso essa palavra. Eu digo empuxo vetorado, né? Aquele... Sim. Os nódulos, eles mudam o ângulo e vão equilibrar. É mais ou menos como equilibrar um cabo de vassoura em cima da palma da mão. Exato. Boa. É ganhar velocidade. Aí você entra a parte aerodinâmica. Então, essa tecnologia já existe. Agora, colocar isso em dois primeiros estágios, retornando e para zerar o ponto, pousar exatamente no lugar, lembra que você tem um monte de cálculo aí. Primeiro, você tem a quantidade de combustível que é necessário para fazer isso. Uhum. Segundo, você tem que estabilizar o retorno, né, e colocar os estágios na posição correta, angularmente falando, né? Então, tem um controle de atitude aí. Outra coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que eu não sabia, que aqueles dois estágios, eles não tinham controle isolado, eles vinham como se fosse voando em ala um com o outro, até chegar na aproximação final para o pouso, e aí eles se, entre aspas, desconectam em termos de controle, e cada um mira o seu alvo ali e pousa. Você tem que controlar a aproximação com a velocidade de aproximação, com o ângulo exato de aproximação e com o peso variando. É um cálculo de física bacana. Putz, nem imagino. Mas isso é tudo feito automaticamente, né? Ele é basicamente um drone ali, né? Ele é tudo inteligência do sistema que vai guiar. Aliás, tipo assim, isso não é novidade da NASA, porque todas as sondas pousam dessa forma, né? São tudo um controle automático, né? Isso, ninguém tem como controlar pouso de uma sonda em Marte com 14 minutos de delay dos sinais, né? Fica meio atrasadinho. Esses sistemas, eles são automáticos. Lógico que eles pegam uma série de inputs, né, de posicionamento, para quem gosta de controle aí, tem uma malha muito legal e vai utilizar filtros de Kalman para determinar exatamente a posição, né, e essas coisas. Então, é muito utilizado esse negócio para reduzir erro e etc. Só que, por exemplo, quando você faz aquele pouso lá do... Nossa, esqueci o nome lá do último que foi para Marte, aquele grandão que parece tem um tamanho de um veículo, uma Kombi, né? Sim, sim. É o Curiosity, né? Curiosity. Pô, aquele veículo é grande pra caramba e pesadão. Então, para colocar aquilo já foi uma dificuldade boa, mas é um veículo. Se ele bater no chão com uma certa velocidade, né, dependendo da velocidade, ele vai quebrar, mas é um ser humano certamente vai quebrar antes. Sim. Eu posso dizer que o que eu pousei com aquela cápsula da Soyuz, pô, a impressão que você tem é que você vai se quebrar inteirinho quando ele pousa lá naquela pancada, né? Então, eu fico imaginando pousando em Marte. Quantos metros por segundo estava o seu pouso quando você faz o contato com o chão? Entre 30 e 45 quilômetros por hora, mais ou menos por aí. Ah, é uma porrada. Porque esse cox ficou doído aí, né? Uns 2 semanas. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Você mencionou no início que você quer estar vivo para ir a Marte. Obviamente, eu entendi que você se voluntariaria tranquilamente, com tranquilidade, para uma missão a Marte. É. Esse tipo de missão, você contou para gente lá no outro programa que quando você foi selecionado para voar pela NASA, né, foi falado, olha, você pode perder a sua vida, sabe que você está entrando aí em um universo de riscos grandes, você pode perder a sua vida nessa missão. E você falou assim, beleza. Tamo junto. Pra Marte, esse cálculo ele é muito, assim, tudo bem, a gente não tem as informações ainda todas que a gente precisa pra chegar a Marte, mas uma vez que a gente tenha, ainda assim estamos falando de uma probabilidade muito grande de dar merda. Isso. Já tem essa possibilidade de qualquer lançamento. Claro que tem. Você ainda assim iria com essa noção de que pode ser a sua última missão? Iria. Por várias razões. Às vezes o pessoal fala assim, pô, cara, esquisito, né? Será que não tem amor à vida ou amor às pessoas? Eu já ouvi todo tipo de versão dessas coisas. Uhum. Mas da maneira como eu penso, você tem que ver da onde eu vim. Eu sou militar, né? Eu sou tenente-coronel, piloto de combate, né? Piloto de testes. Sim. E eu fui treinado para encarar situações de risco. Eu fui treinado principalmente como piloto de combate para cumprir a missão. Ou seja, se você me perguntar assim, pô, você gostaria de ir para a guerra? Assim, não. Né? Ninguém gosta de ir para a guerra. Ninguém, livre, espontâneo, agora eu quero ir para a guerra. Não, não. Mas se eu sou escalado e se o país precisa de mim para fazer isso, eu vou. Porque essa é a minha missão. Eu fui treinado para fazer isso. Então, eu vejo isso da mesma forma, só que é uma missão diferente. Uhum. A gente precisa de alguém que vá, precisa de pessoas que vão à frente lá para abrir caminho para os outros. E eu sou um cara que fui treinado como militar, como astronauta. Se tem que ir alguém, eu tenho que ir alguém que tem capacidade para fazer isso e está disposto a fazer esse tipo de coisa. Você fala, pô, e as pessoas? Todo mundo que me conhece sabe disso, né? Que eu encaro os riscos, eu encaro missões a cumprir da mesma forma. Então, eu acho que ninguém ia estranhar, das pessoas que me conhecem mais próximo, ninguém ia estranhar esse tipo de coisa. E pensa bem, não que eu seja frio, mas lembra que eu sou engenheiro também, né? Eu trabalho com números. Se você pensa assim, olha, a probabilidade de retornar é 10%, a probabilidade de você ficar lá, fazer, cumprir a missão e morrer por lá é 90%. Uhum. Você concorda comigo que é mais lógico você mandar para lá alguém que tenha capacidade de fazer o que tem que ser feito, mas que seja mais velho, que tenha uma expectativa de vida menor do que alguém, por exemplo, com 30 anos de idade? Uhum. Faz sentido. Então, eu vou estar na década de 30, eu vou estar já com uma idade considerável, espero que estar com saúde para uma coisa dessa. Então, eu prefiro ir do que mandar alguém novo que tem toda uma vida pela frente ainda e muita coisa para fazer aqui. Eu prefiro eu mesmo assumir o risco e ir, entendeu? Coisas assim do tipo. Mesmo assim, se tiver 90% de chance de ficar, pelo menos é um fim único, né? É realmente entrar pra história como um pioneiro, né? E eu tenho certeza que isso que vai estar na cabeça de qualquer tripulação. Aliás, eu acho que tá isso, tá na cabeça de qualquer pessoa que tem esse perfil que você diz que tem, né? O perfil de cumprir a missão, etc, né? Essa que é a ideia. Alguém tem que abrir o caminho pra que os outros possam ir e aí sim, desenvolver, voltar a fazer as coisas todas. Mas nada é conseguido sem sacrifício, entendeu? Na história inteira da humanidade, as grandes coisas sempre foram conseguidas com muito sacrifício, né? E faz parte, tem que ser usar a lógica nessa hora e fazer. Então, em outras palavras, aproveite a vida, cada dia, né? Exato. Pode ser que não aconteça o restante dela, mas é bom. Achamos que, ainda que na década de 2030, é factível, na sua perspectiva, pelo que você conhece, pelo universo que você vive todo dia na nova corrida espacial, ainda é algo que é factível para a década de 2030? Sim, sim, ainda é, e está cada vez mais, eu diria, apontado para isso. Então, tem muita coisa acontecendo e acho que nos desenvolvimentos que têm sido feitos, inclusive num campo que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque no final das contas, nos sistemas autômatos que vão ter que ir na frente, isso vai ser muito importante, é o campo de inteligência artificial, que é outra coisa que tem grandes desenvolvimentos acontecendo e vão ajudar muito nesse sentido. E isso é uma coisa interessante, porque muitas missões, até de sondas, essas, sei lá, a Rosetta, que levou 10 anos pelo sistema solar até chegar no asteroide, ou a Juno, que levou também anos para chegar em Júpiter e tal, a tecnologia por aqui avança muito rápido, né? Mas esses projetos, quando eles começam, eles têm que usar a tecnologia da época. Por mais avançado que seja, né? E às vezes, quando eles chegam ao seu momento de ação, eles estão com uma tecnologia de 10 anos atrás, por exemplo, né? Como é que se pensa a longo prazo? Porque às vezes você pode dizer assim, olha, estamos pensando em 2030, 2035, alguma coisa assim, para chegar a Marte. Mas, tipo assim, pode ser que exista alguma tecnologia que nem foi inventada ainda, que seja essencial para isso acontecer. E a gente nem tem ela ainda. E pode ser que essa, justamente essa tecnologia, que eu acho que pode ser, inclusive, aumentada ou acelerada pela existência de sistemas cada vez mais aperfeiçoados de inteligência artificial. A gente está falando em 2030, de repente, uma descoberta, uma disruptiva, vamos dizer assim, pode acelerar isso para 5 anos. Exato. De repente vai acontecer. A ciência tem essas coisas. Eu gosto de inteligência artificial, é outra coisa que eu também me dedico, né, a isso, mas certamente pode acontecer. Uma coisa que eu acho que o Brasil, a gente tem que ficar mais dentro dessas coisas, sabe? Eu sei, aí você vai falar assim, nossa, mas a gente tem um monte de problemas aqui com política, na política pela política, aquela coisa toda. Uhum. Mas a gente precisa começar a pensar no futuro, né? Quando você falou de pensar no futuro, por isso que eu dei esse negócio à cabeça aqui de novo, aquela questão de educação, ciência e tecnologia. A gente precisa começar a se encaixar nessas coisas, pensar nos desenvolvimentos aqui dentro do país, sabe? Dentro das universidades, a maior colocação, a integração, né, da academia com os centros de pesquisas, com as empresas, criar núcleos realmente para desenvolver tecnologia de ponta em áreas com participação internacional ou sem participação internacional. Mas a gente tem que tomar tenência, vamos dizer assim, e fazer essas coisas acontecerem, sabe? Uhum. Aliás, deixa eu lembrei de um negócio aqui, né? Muita coisa a fazer pela educação também. Se você me permitir, você sabe que eu tenho uma fundação, né? Uhum. Então, e todo ano a fundação, ela realiza um evento aéreo que chama Arraiá Aéreo, lá em Bauru, que movimenta Bauru, toda a região, vai gente do país todo, na verdade, para lá. O ano passado foram 100 mil pessoas, esse ano a gente tá esperando mais gente ainda. É lá no Aeroclube de Bauru, vai acontecer no dia 9 e 10, é um final de semana, 9 e 10 de junho, né? Começa no dia 9 às 9 da manhã, aí vai até às 9 da noite, no sábado, e no domingo começa às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde. Tem um monte de atrações voltadas para ciência e tecnologia. Por que vocês fazem um evento como esse? Uhum. A gente faz porque com os aviões, com o show aéreo, aviões de acrobacia, a fumaça vai estar lá. Com tudo isso acontecendo, vão aquelas famílias e vão as crianças e os jovens lá. E é exatamente a mesma coisa que vocês fazem, incentivar, sabe, através da ciência e tecnologia, incentivar jovens ao estudo, né, aprender mais, é o que a gente faz lá. Então tem um monte de atrações ligadas à ciência e tecnologia. Uhum. E se vocês puderem ajudar a gente a divulgar aí. Com certeza. Né, aéreo. Então aí tem na página da fundação, se vocês puderem colocar, é www.astropontes.org.br, né? A fundação, logicamente, é uma entidade sem fins lucrativos. Uhum. Existe a página do evento em si, que é eventoaéreo.com.br. Então, o pessoal quiser entrar lá, participar, ajudar, a gente precisa de voluntários, a gente precisa de empresas que ajudem a patrocinar também, que o evento vai crescendo, vai saindo do nosso escopo financeiro da fundação, então a gente precisa de patrocinadores também que queiram expor a marca de uma forma eficiente, né, para um público grande, para mostrar a qualidade do produto ou do serviço que a empresa tem, mas também de responsabilidade social, né, de trabalhar aí com educação e mostrar que a empresa se preocupa com o futuro aí, né, e não fica deixando, botando embaixo do tapete os problemas da educação, ciência e tecnologia. É, excelente. Então, o link aí no post para você conhecer mais da fundação, conhecer mais da Arraiá da Ciência. E, aliás, o que você diria para o jovem apaixonado por ciência no Brasil, com esse todo esse cenário futuro de exploração espacial, privada, mineração de asteroides, etc. Qual o estímulo que você daria para o jovem perseguir a carreira científica? Eu diria o seguinte, não desanime. A gente passa por momentos difíceis, todo mundo sabe disso, acompanha aí na TV o tempo todo, muita coisa que dá vergonha de ver, mas não desanime, continue dia a dia, porque a gente só consegue vencer através do conhecimento, e o conhecimento é construído dia a dia, né? Então, não desista, existem literalmente milhares de oportunidades no Brasil e fora do Brasil. Se Deus quiser, no Brasil, essas oportunidades vão ser ampliadas, né? Se você pensar ciência e tecnologia, ela é ligada a tudo que a gente faz. Então, não é só uma instituição ligada à ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia está dentro da agricultura, melhorar a agricultura, está dentro da saúde para melhorar equipamentos, etc., de saúde, está dentro da segurança para melhorar os equipamentos, ou seja, ela está dentro de tudo isso. Então, tem um campo e uma necessidade gigantesca. Lembra do seguinte, no momento de maior dificuldade é quando aparecem os heróis, aparecem as melhores possibilidades de você, jovem, né, que está ouvindo aí, poder participar, poder criar coisas novas, criar empresas novas, ter sucesso e contribuir para o seu país e para o mundo como um todo. Isso é o que eu diria para cada um aí que está ouvindo, pensando em ciência e tecnologia. Muito bom, Marcos Pontes. Obrigado mais uma vez, cara. Incrível, incrível. Vamos, assim, boas esperanças. Apesar do mundo estar tumultuado, temos boas esperanças para o futuro da ciência e tecnologia, principalmente com a abertura da nova corrida espacial. Muitas oportunidades, como você falou, no Brasil e fora do Brasil. O mercado está fervendo. Como você disse, todo mundo lá da sua turma está todo mundo trabalhando até hoje. Eu diria que o pessoal que está aí em torno de 20 anos de idade, atualmente, estão predestinados a viver uma transição maravilhosa de ciência e tecnologia. Uhum. Eu gostaria de poder viver cento e tantos anos para poder ver tudo isso acontecer. Maravilha. Iremos!